Zé YK546, onda média, 1.370 kHz. Então, já na que passa para 75, onda tropical, 3.375 kHz. E Zé YD805, com frequência modulada, quadra estéreo, em 97,3 MHz. Emissoras da Rádio Cultura Araraquara Limitada, Estado de São Paulo, Brasil. Rádio Cultura.